No estalo eu cheguei, ela veio sorrindo. Eu pisquei, ela veio se abrindo, partiu. Búzios é o destino. Menina bonito, perfeito, sorriso. Corpinho que eu nem te digo. Pois é, hoje o dia vai ser lindo. De um dia pra cá, neguinho, eu tô bonito. Só levando a vida suave e bem tranquilo. Ah é, mulher, te dou o que tu quer. O que quiser vai ter. Vou te dar carinho, amor e muito prazer. Ah é, mulher, te dou o que tu quer. O que quiser vai ter. Te dou muito carinho, amor e muito prazer. Ela veio sorrindo, eu pisquei, ela veio se abrindo, partiu. Búzios é o destino. Menina bonito, perfeito, sorriso. Corpinho que eu nem te digo. Pois é, hoje o dia vai ser lindo. De um dia pra cá, neguinho, eu tô bonito. Só levando a vida suave e bem tranquilo. Ah é, mulher, te dou o que tu quer. O que quiser vai ter. Vou te dar carinho, amor e muito prazer. Ah é, mulher, te dou o que tu quer. O que quiser vai ter. Te dou muito carinho.